Obrigado, viu? Joga lá em cima, vem! Saindo da balada, eu não lembro de nada. São seis da madrugada, eu bebi, foi pra te esquecer. Hoje eu senti saudade de você. Eu fico viajando, um pouco envergonhado. De um lado da rua e você do outro lado. A gente não pode mais conversar. Se bem que eu tinha tanta coisa pra contar. Mas é que eu continuo sendo cara das perguntas que não tem respostas. E você não sabe o que fazer. E você finge que não vê. Finge que não vê. E o amor acontece quando menos se espera, ele vem. Vem sem bater na porta e faz morada. E o sentimento duro e se criou raiz. Aí é mais difícil segurar a barra. O amor acontece quando menos se espera, ele vem. Vem sem bater na porta e faz morada. E o sentimento duro e se cria raiz. Aí é mais difícil segurar a barra. Oh, joga lá em cima, se goeira, eu quero ver todo mundo. Joga a mãozinha lá em cima, ei. Viajando, um pouco envergonhado. De um lado na rua e você do outro lado. A gente não pode mais conversar. Se bem que eu tinha tanta coisa pra contar. Mas é que eu continuo sendo o cara das perguntas que não tem respostas. E você não sabe o que fazer. E você finge que não vê. Faz morada. E o sentimento duro e se criou raiz. Aí é mais difícil segurar a barra. E o amor acontece quando menos se espera, ele vem. Vem sem bater na porta e faz morada. E o sentimento duro e se criou raiz. Aí é mais difícil segurar a barra. No carro parado, saindo da balada. Obrigado, gente. Essa aqui todo mundo conhece. Vamos relembrar. Gravação. Vamos relembrar essa música aqui que é especial demais. Marcou a vida de muita gente aí. É o seguinte, ó, presta atenção. Essa música é composição do Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Tenho certeza que todo mundo sabe cantar essa música. Eu quero ver todo mundo cantando com a gente assim. Vamos lá.